Alemão, táxi foi Mike Tchalhalva? Livre, livre o táxi, chame para. Chame alinhado e pronto na 17, para decolagem. Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Ajuste no 0 no 2. Livre decolagem, vento 090 graus, 13 nós. Tchau, Alfa Tango. Livre decolagem, tá? Desfalo de Salvador, Alxané, 6201, tá na ponte 8, com a informação Oscar, autorização 360, Galeão. Claro, Xenon 6201, só um minuto, cópia, preparando a Eula e da Bridge. Da Eula da Bridge preparada, aguardando cópia 6201. Olha, eu vou na 601 na Fantástica, no Beu, no Centro 2, só tomando 3 horas e 42, ao certo, na estação. Tô decolado ao 10. 0-1-2-0-1. Xenon 6201, cópia? Cópia. Xenon 6201, Galeão, nível 3620 está autorizado via Pesolo 1-0 até ESMAP, Eco Sierra Mike Off Papá, ESMAP, após conforme rota do plano de voo. Colada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5475, controle 120, decimal 8. Gente, Oxané 6201, foi autorizado nível 360 para o Galeão, Apesulu 10 até ESMAP, decola da pista 10 da El Leda Bridge. 5475 no transponder, controle saída 1208, é o Oxané 6201. Correto, portão 8, chame pronto, Oxané 6201. Vai chamar 6201, obrigado. 11 horas, 6.7 milhas, é o Mike Eco Delta mantendo 500 pés. Matheus, para frente do tráfego, não visual, vai manter o nome ao ar, se não reporta o sinal para a posição de trabalho. Vento uma centena com 14 nós, chame fora do solo. Eu informo o tráfego ao Sikorsky. O Mike Eco Delta está regressando pelo litoral 500 pés, ok? Informe todo o visual para este tráfego, Guardião 06. Oi, Salvador, boa tarde. É o voo no 601, no ponto 0 da 10, pronto. 601 na linha e decola, da 10, vento 100 graus com 14 nós. Decolagem da 10, voo no 601. Mike Eco Delta, ciente para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 desse ano. Torre Salvador, Mike Eco Delta, passou o Pipa Sul. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, dá presente, curva à esquerda. Para o circuito pela direita, dono 7, chame cruzando o final dono 0. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, está presente, curva na esquerda para o circuito pela direita, dono 7, para cruzando o final do zero. Mike Eco Delta, informe quando visual com o helicóptero do governo do estado decolando aqui da 17, comprou do farol de Itapuã, ok? Passará. Fora do solo, Guardião. Guardião 06, decolado aos 13, aguarde transferência. 06. Cabeça. Guardião 06, estado visual com Mike Eco Delta. Ok, sim, ingresso na linha do litoral e aguarde transferência, Guardião 06. Valeu. Tá livre, Oxana 6201, chame táxi. Os 14, chame o controle 1208. Controle agora, 198, bom no 601, boa tarde. Não, negativo, 1208. Ok, 208. O guardião 06, chame o controle, 1208. 208. Sou o Salvador, bom no 273, paciente da OAS, para autorização com quem? Mesmo corredor AC, reporte visual com local de pouso. Reporta visual aqui, não, 06. Controle Salvador, gol ano 601, passando a 2410. Saída da El. Uno, contato radar, saída da El, Leda Bridge. Sub mantenha 360. 360, gol no 601. Volta Eco Bridge após interceptor, Pesulo, ano 6. E prossegue conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5550, controle 120, decimal 8. Cruzado com o fim 360, Pesulu 10 até Bridge, Pesulu na meia. Dael Leda, após Leda Bridge, 5550, transponde no 208, decola 10. Correto, porção 3, chame pronto, com 273. Pode chamar. India e Alfa, ponte espera torre 118.95, altímetro no 012, bom voo, Xanema 201. Militax, pista 0, India Alfa, ponte espera 18.95, partiu 1012, Xanema 621. Militax, treinamento Gol 677.9. O Nobre, o Gol 677 está livre, Xanema Taxi. Guarulhos, copia 360? Copia. 940 Guarulhos, nível 36120, está autorizado, via Pesulu no 0 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesulu no 6, prossegue até Belo Horizonte. voz direto bridge. Aciona 5556, controle 120, décima 8. Autoridade Guarulhos, 360, conforme nota. Repórter 190, curva direita. Esse o Dael Leda, voz Leda Bridge. Aciona 5556, controle 208, no 940. Já confirma a rota? Conforme a proposta, Autoridade 190, Bridge. Autoridade 160, THC, voz Bridge e voz Pop. Correto, 940, chame pronto, pushback. Camarada. Pronto. Tutu, stand by, por causa do Tutu. Vai. Olá, Salvador, boa tarde, 3897, da hora, pra próxima cópia. Confirme, chamou cópia? 3897, da hora, 7 da hora, pra próxima cópia. 3897, aguarde, número 2. Autorizada a linha de colapso 0, 090 graus, 10 lance. São 3894, boa tarde, chegada Mari, desce para nível de voo 050, QNH 1092. 050 na chegada Mari, 1012, do ajuste, 3894. Bate o gol 1567, o POB de 1-1-3, 103, 3 horas e 50 minutos. 67, Bate o Índia e Alfa, ponto de espera 218-95, altímetro 012, tão bom, vou e boa tarde. Alfa, 118-95, 567, obrigado. Até amanhã. O Xené 6201 decolado aos 22, chama o controle 1208. 208, Xené 6201. Sou Salvador, boa tarde, Xené 6201, subida da El, passando 1200, sobe 360. Xené 6201, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sube mantenha 360. Dael, Leda Bridge, sub mantém 360, possibilidade de voarmos direto, Leda? Chané 6201, voo Dael. Presente Dael, Chané 6201, obrigado. Gol no 601, chame centro, Recife na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 3325, a secundária 3395, gol no 601. Until in tow position, after in tow, according to flight plan route, departure 1010, after departure left turn, Puka departure, Papai Uniform, Charlie Alpha departure, Puka, with Zipar transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition, squawk code 5545, and control departure frequency 120.8. Aqui em Lisboa, flight level 390, Zulu 102 Natal, then upper November 873, Twin Tall, then flight plan route. After departure, runway 10 left and up to Puka, and the Zipar transition, squawk 5545, and departure frequency 120.8, approach call 022. Good back correct and send 10, call me ready for push and start, Tupper Gol 022. Welcome, eu posso fazer o Dudu. Tá 38900, cópia. 3897 na escuta. 3897 Guarulhos, nível 340 está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após interceptor, Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5543, controle 120, décima 8. Está autorizado Guarulhos 340, pelo Pezulu 10 até Bridge, ou Pezulu 16 até BHZ, depois direto Trive, depois direto rota, do plano de voo. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, transporte 5543, controle 208. Correto, na 397, portão 5, chame pronto, pushback. Chama lá, 3897. Controle, eu já 3894, eu posso passar a restrição de tapa em cima da velocidade do centro de entrada? Já 3894, livre. Ok, obrigado. Restrição na descida. Decolado aos 2000, chama em controle 1208. Cruzeirão, pode começar, obrigado. Controle Gol 567. Gol no 567, contato radar, saída da árvore elefa, sub e mantenha 360. 360, 567. Papá Romeu, Charlie, Alfa Tango? Sim, ativo, decolando ele ponto Salvador 3, continua para o Cabrera. Sente, mantém-se em condições visuais, 500 pés, na escuta do controle. Tão 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado o sinal do procedimento de interesse, resposta 2 metros. Afirmativo 2000 pés, no 0 no 2, reportará estabilizado no ILS X-Ray. Pistão no 0, tanto 3294. Salvador, o Felipe 5219. 7-3, pronto para o pushback acionamento. Livre, o Felipe 5219, coordenação, chame táxi. Pode Maria para o Santos, 22 Romeu. Romeu, Romeu, Romeu Golf, tá pronto, cópia. Aguarde no 02, será o número 2, setor, previsão de mais 2 a 3 minutos com 940. Romeu, Romeu, Romeu Golf na escuta, cópia. Romeu Charlie Alfa Tango, chame torre na frequência 118.95. Oxané 6201, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, Oxané 6201. Autorizado cruzar a final da 35, chame através sul da torre de controle. Tchau, Leão Alfa Tango. 235, chama a pessoa da torre, chama. O Pátio informa pessoas a bordo, Romeu Golf. Confirme por gentileza com a torre em 118.95, Romeu Golf, para acionamento táxi e decolagem, Romeu Golf, tem um bom voo e boa tarde. 6259, está com 164 a bordo, autonomia de 3 horas e 46 minutos, alternando Galeão para o táxi. Direita, Indy Alfa, com temperatura 118.95, altímetro é 10, 12, bom voo e boa tarde, Xanem 6259. Indy Alfa, com espera 11895, Xanem 6259. Romeo Portugal 02, 27. Over taxiway Economan, after taxiway India and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95 at the tower and the Artur said 1012. Have a good flight and good day. Portugal 02. Alpha, 1.1 10, Portugal 1.1895, Portugal 02. São 3894, estabilizado? Estabilizar agora. São 3894, completo final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, tá 3894. Informe isso da 1028 livre, Charlie Alfa Tango. Baixo, cruzar no ponto médio da pista, o Charlie Alfa Tango. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, o Xanem 6259, pode esperar da 10 pronto. 6259, mantenha o ponto de espera. Vai manter 6259. Toro Trip 5219, com 58 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Monte Claro, pronto para o parque. 219, pátio 3, pátio principal vai seguir o. Airbus 330 do Air Portugal, com o número 3 no ponto de espera após via Indy e Alfa. No ponto de espera 218.95, altímetro no 012, tem um bom voo e boa tarde, o 35219. 118.95 no ponto de espera da 10, vai seguir como número 3 atrás do TAP, observando chegar sendo como número 1, 35219. Óbita então, completa, aqui uma óbita pela esquerda, completa, reporte interceptando a final. Afirmativo, tá? 3894. Suba para 2.000 pés, tá? 3894. Nordeste já liberou o eixo, Thiago Fantasma. Ali mantém 9062, tá? Flashback, tá na mesa? Desaguarde, 273, número 2 no setor, previsão de mais ou menos 5 minutos. Vai dar, sim. Sinal já propôs o Charlie Alphatango. Charlie Alphatango, ciente. Informe na final curta para pouso, busca vida. Relativo, já está na curta. Só que o vento aqui em Salvador, 190 graus com 13 nós. Informe no solo. Charlie Alphatango. Tarão, solo, tá. Botão 3894 a torre. A sua escuta, prossiga. Poderia informar só o motivo do, da órbita, hein? Aproximação desestabilizada. Ok, gente. Algum tráfego como número 2 ou somos o único? É o número 1. Ah, tá ok então, obrigado. Reportará estabilizando. Ajustes aos corredores, condições visuais e no meu pé. Reporte através de Paris. Gol no 567, no centro, Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288-1260, obrigado, boa. Está alinhada no zero, pronto. Vento 090 graus com 13 nós. Livre decolagem, Oceania 6259. Autorizado decolagem down no zero, Oceania 6259. Charlie Alphatango na escuta? Não, boa tarde, pode ser outro turno, shot 210, full end. Maintain position, Portugal 022. Tan 3894. Cheque, trem livre, pouso, vento 090 graus com 11 nós. Machado e travado, tá 3894. Oceania 6259, decolado aos 36, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, Oceania 6259, graças a Deus. Controle Salvador, Cotiel, boa noite, Oceania 6259. 6259, boa noite, contato a data, Jadael Leda Bridge, submantenha 360. Seu número 360, solicita exclusivo da presente van Leda, 6259. Sané 6259, autorizado a El. Autorizado a El, 6259. E norte do campo, afastando a saideira do eixo de decolagem, vai pousar na bata, é isso? Afirmativo, vai para a cabeceira 17. Vai pro setor norte, sem interferência, tá? Estimativo, chame na final da 107, Charlie Alphatango. Pode ser final da 7, tá? Desistência, pode levar 050, PNH 1012.